Você conhece aquele tipo de pai e de mãe que diz para os filhos, normalmente mandando-os fazer algo: ô filho, faz tal coisa. Ou proibindo os filhos de fazer algo: não faz tal coisa. E aí o pai ou a mãe, por ter às vezes uma postura um pouco fraca em se fazer obedecer, eles começam a contar. Um, já viram esse tipo de pai e mãe? Dois, e o filho não está obedecendo. Três, quatro. Bom, acho que o pai conta até 20, 30 e nada. O que você acha disso? Esse filho está ouvindo ou não? Não. Antigamente, quando eu não era crente ainda, teve uma novela que os que têm de 40 para cima acho que viram essa novela. Era um indivíduo assim, sempre uma postura, um fazendeiro rico, e ele tinha muitas joias no braço e balançava. Ah, lembraram? Como é que era o nome dele? Começava com S. Senhorzinho Malta. Lembram dele? É o ator esse, o Lima Duarte. Quem lembra dessa novela aí? Quando você não era crente, né? Tá, eu também, eu li. E fazia o papel principal com ele, era Regina Duarte. Ela era assim, até o nome dela se chamava Porcina. Né? Olha aí como eu estou lembrado das novelas. Daí a Porcina e o senhorzinho, acho que eles tinham tipo um namoro, né? Mas às vezes ele ficava bravo com ela ou com alguém. Ele era daqueles que dava tiro e tiro e tiro para todo mundo. Fazendeiro, mandava matar e coisa e tal. Quando ele ficava bravo, o que que ele fazia? Alguém lembra? Os que viram a novela. Sacudia aquelas joias e contava até 10. Se até 10 não fosse obedecido, dava tiro. Por que que a gente lembra uma coisa? Alguém que precisa dizer: eu vou contar. 1, 2, 3. E não tem autoridade nenhuma. Você sabia? Sabe como é que Deus gosta? Deus diz uma vez e Ele espera que nós obedeçamos. Eu gosto tanto de falar para os meus filhos uma vez só. Eu gosto. Nem sempre o meu gosto é bem realizado. E os pais aí? É assim mesmo na nossa casa? Às vezes é. Não deve ser sempre. Mas como é bom, que alegria traz para um pai quando o pai diz: faz isso, o filho faz. Quando o pai e a mãe dizem: não faz isso, e o filho não faz. Isso traz uma alegria interior para o pai e para a mãe, uma satisfação. Eu entendo que é a mesma satisfação que Deus tem quando Ele fala conosco e nós logo obedecemos. E Deus não precisa ficar contando: 1, 2, parece leiloeiro. Eu quero ler uma palavra para vocês, irmãos, nessa noite. Uma palavra que fala de Jesus, da obediência de Jesus. No capítulo 2 de Filipenses. Vamos abrir a palavra de Deus lá, no capítulo 2. Ali no capítulo 2 de Filipenses, mais para o final da sua Bíblia. Estamos nos aproximando do Natal e essa palavra dá para fazer sim uma explicação um pouquinho referente a Natal e à obediência de Jesus. 2 de Filipenses, versículo 6, falando de Jesus. 2:6. E ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Marque na sua Bíblia, se tens um lápis, uma caneta, tire da bolsa agora, não tem problema, eu te dou um tempinho. Marque, eu marquei aqui na minha Bíblia, no versículo 7, as palavras se esvaziou. Pode ter um tempinho aí? Marquei a palavra na minha Bíblia, no versículo 7 ainda, servo. E no versículo 8, marquei aqui na minha Bíblia, as palavras se humilhou e a palavra obediente. Isso é uma coisa que eu fiz na minha Bíblia. Se você quer fazer, te convido a fazer na sua. Vamos um pouco adiante na nossa Bíblia, ao livro de Hebreus. Um pouquinho adiante aí, mais para o final. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Versículo 2, 12, 2. Fala novamente do Senhor Jesus. Diz ali que é para a gente andar na vida cristã, versículo 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, um dos teatros, eu não sei se vocês se deram de conta na quinta-feira à noite, um dos teatros que falou até mais sobre a questão do Jesus na cruz, mas teve algumas frases dentro do teatro, frases ditas por um irmão que fazia o papel de Cristo, e depois frase dita pela Eliana que fazia o papel de mensageira. Quando dizia que Jesus, eu entendo que Jesus, agora me entendo figuradamente, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da grandeza, se esvaziou da glória, já ao nascer. Onde Jesus estava antes de nascer? A Bíblia diz, estava junto ao Pai. Ele tinha toda a glória, todo o poder, ele tinha tudo. Vivia no meio do brilho celestial. E ao tornar-se humano, como diz essas palavras aqui, ele abriu mão de ser igual a Deus, ainda que continuou sendo Deus. Mas nunca usou os seus poderes em benefício de si mesmo. Quando ele estava na cruz, lembram o que os opositores diziam? Se tu és o Cristo, o que é para fazer? Desce daí. Ele tinha poder para descer? Sim. Ele desceu? Não. Abriu mão, ainda tendo poder, abriu mão do seu poder. Jesus tinha tudo na sua mão. E essa é a grandeza desses dias que envolve o Natal. Que Jesus abre mão de tudo para tornar-se semelhante a nós. Um homem que ao longo da sua vida não foi bem compreendido, foi humilhado, foi ultrajado, foi espancado, foi tudo que é coisa ruim contra ele. Quando estava na cruz, foi debochado. A gente poderia pensar, mas precisava tudo isso? Nós precisávamos, nós, um exemplo do que é um homem perfeito. Nós, humanidade, precisávamos um exemplo do que é alguém obediente, porque o primeiro Adão, lá no paraíso, falhou. Consequentemente, todos nós falhamos. Nós precisávamos um referencial. Assim vive um crente em Jesus. O Senhor Jesus, ele abre mão de estar com o Pai, em favor de nós. A divindade que ele tinha, me entendo, irmãos, a divindade, poder dele, ele não perdeu isso ao se tornar homem. mas ele não usou isso esbanjando, demonstrando, exibindo isso na face da terra. Jesus se submeteu integralmente ao Pai. Ele diz lá no Evangelho de João: eu nada faço por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu aprendi com o Pai. Ao se tornar criança e depois adolescente, adulto, ele fez o mesmo caminho que nós, tem que aprender. E muitas coisas só aprendemos, diz no livro de Hebreus também, pelo sofrimento. Tem coisas na vida que só se aprende sofrendo. Ah, pastor, isso não é bom. Não é bom, no sentido de não é prazeroso. Mas muitas vezes, quando nós ensinamos nossos filhos, e os nossos pais ensinaram nós, quantas coisas a gente dizia: não, pai, acho que tu não tem razão. Acho que não é assim. E a gente, de repente, lá na adolescência, até media forças com os pais. Depois que a gente foi ficando adulto, e depois casou e teve teus filhos, o que que nós descobrimos? Que os nossos pais tinham razão. E às vezes os nossos filhos estão fazendo a mesma história que nós. Eles às vezes estão também nos confrontando. E nem sempre nos obedecem como a gente gostaria. Estou falando no geral, pode ser que nós temos filhos excelentes todos nós. Mas às vezes temos, como são filhos normais, temos as lutas normais também com eles. E eles vão repetir a história que muitos de nós tivemos. E que provavelmente nossos pais tiveram com os nossos avós. Cada geração tem que aprender. E parece que algumas coisas uma geração só aprende quebrando a cara. Tomara que a gente aprenda com Deus. Às vezes, eu me parece, que às vezes a gente quer saber mais que Deus. Se Deus diz, faz isso. A gente, será Deus, que tu tens razão mesmo? A gente às vezes não fala com Deus nesses termos, mas na prática. Não, Senhor, acho que o Senhor não tem razão. Eu vou fazer como eu penso ser o mais certo. E nós quebramos a cara. E Deus deixa, você sabia? Antes eu estava orando e nós oramos que quando Deus parar de nos disciplinar, nós estamos perdidos. Você sabia? Se um pai e uma mãe parar de dizer para um filho, faça assim, filho, a vida é assim. Se um pai e uma mãe pararem de dizer, não faz isso, meu filho, simplesmente largar de mão, pobre filho. As pessoas precisam de rumos, e Deus nos dá rumos, e o Senhor Jesus aqui, como agora, como ser humano, abriu mão de tudo, ele precisava de rumo, e ele buscou rumo aonde? Primeiro nos seus pais humanos, Maria e José, mas ele buscava em Deus, o Pai, e ele usou essa linguagem, pai, pai, pai, muitas vezes. Ele precisava um referencial espiritual divino, sendo ele divino e humano ao mesmo tempo. O Senhor Jesus tinha que aprender a obediência, precisou sofrer, precisou passar na cruz, precisou ser desprezado momentos antes, porque ele tinha que aprender algumas coisas. Tem coisas que nós aprendemos na vida só quando atravessamos o deserto. Só quando aparece, às vezes, uma grande tribulação. Se você começar a orar para Deus, Deus, me ensina a ser paciente. Vai orando e orando bastante. Porque vai vir alguém para te provocar ao extremo. Você sabia? E aí diz, Deus, tira essa pessoa do meu caminho. Meu filho, tu não pediu para ser paciente? Eu mandei alguém treinar a tua paciência. E agora tu quer que eu tire? Olha, tem oração que é perigosa, viu? Tem oração que a gente faz, nem imagina tudo que Deus fará com a nossa oração. O Senhor Jesus precisou passar por tudo isso. Tornou-se dependente do Espírito Santo, vocês lembram? Ali pelos 30 anos, quando ele foi batizado nas águas, ele também recebeu esse batismo espiritual do Espírito Santo. E ele se submeteu ao Espírito Santo. ele precisava? Vamos dizer, como uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele precisava? Não. Mas se submeteu ao Pai e se submeteu ao Espírito Santo. Alguém obrigou Jesus a se submeter? Não. Um dia, Jesus disse no Evangelho de João: ninguém está tirando a minha vida. Às vezes nós crentes, pobre de Jesus, os romanos mataram, os judeus mataram. É verdade, foi alguém que matou. Mas sabe o que Jesus disse? Ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Jesus se entregou ao Pai, Jesus se rendeu, se entregou ao Espírito Santo, e mais, Jesus se entregou e se rendeu a nós. Foi obediente, diz aqui nessa palavra, até a morte, e a mais terrível das formas de morrer, na cruz. Obediente, obediente, obediente. Não é fácil se esvaziar, né? Na história tem exemplos, a gente também tem que aprender isso na nossa vida. A história do cristianismo tem um homem chamado Francisco, natural de Assis, lá na Itália. Pena que transformaram ele nisso que foi transformado. Mas o Assis era um jovem de família riquíssima. Se converteu a Jesus. Começou a fazer o bem aos pobres. Abriu mão de toda a riqueza da família. Depois inventaram uns negócios a respeito dele, né? Que ele é intercessor e mediador. Esquece essa parte. Vamos ficar só com a parte boa. Abriu mão da riqueza familiar. Vamos dizer assim, abriu mão da glória humana. Jesus disse, quando eu acabei de ler ali em Lucas, que quem não coloca Jesus acima de pai e mãe, acima de esposa, de esposo, de filhos, acima de tudo, não pode ser discípulo de Jesus. Tu terias coragem de desagradar pai e mãe, se pai e mãe estão te pedindo para fazer algo errado? Teria desagradar? Ou, sabe o que eu tenho visto às vezes? Nós não temos dificuldade em desagradar Deus e temos dificuldade de desagradar pessoas. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, aquele saída política. Tem horas, irmãos, que não tem saída política. Tem horas que é agradar a Deus ou agradar os homens. Tem horas que dá para mediar certas coisas. Tem horas que nós não precisamos bater sempre de frente. Mas chega momentos, Jesus não podia agradar o Pai e queria agradar os fariseus, por exemplo. Não tinha como agradar. Jesus foi bem claro nisso. Nós, irmãos, abrir mão da nossa glória. Você abre mão de uma opinião particular sua por causa de uma opinião de Deus? Sim, você diz assim, pastor, eu abro. Mas toda hora, todo dia, acontecem situações que nós vamos ter que abrir mão. Que nós precisamos renunciar. Nós vivemos um tempo que a palavra renunciar não está em moda. Você sabia? Vocês renunciaram, para estar aqui, vocês renunciaram a estar em outro lugar. Sabiam? Vocês renunciaram a estar na frente da TV? Renunciaram a estar em companhia de alguns amigos? Renunciaram, fizeram uma escolha. E escolheram certo. Mas a vida, ela é feita de renúncias. Quando a gente se converte, nós renunciamos estilos de vida. Nós, às vezes, temos que renunciar amizades. Precisamos renunciar. Senão, não podemos ser discípulo de Jesus. Imagina que alguém de nós fosse mentiroso antes de se converter. Quando você se converteu a Jesus, você tem que renunciar à mentira. Não, pastor, eu agora sou crente, mas eu dou as minhas escapadinhas de mentira. Vamos fazer o seguinte, vamos falar a verdade? Então não é crente. Vamos falar a verdade, não é. Não te engana e eu não vou te enganar. Sabe, nós precisamos, irmãos, também nós, como o Senhor Jesus, se esvaziar de nós mesmos. Se esvaziar de privilégios. Não olhe para trás. Um dia Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para estar no reino de Deus. Não é. Eu faço na minha vida, quase, acho que dá para dizer diariamente, revisões. Se eu estou andando bem com Jesus ou não. Você deve fazer isso também, né? Diariamente, ou de vez em quando, ou a cada culto, pelo menos, quando a palavra de Deus vem sobre a tua vida, você está fazendo uma revisão. Faça. Pode ser que você chegue num final de culto e me diga, pastor, essa palavra de Deus falou comigo hoje. Outro dia eu preguei aqui, eu citei, né? Eu preguei que em tempos de crise, às vezes a gente se aperta financeiramente, e aonde que em primeiro lugar corta o dinheiro? Cortar gastos, aonde? E aí eu apontei para cá. Corta o dinheiro do altar, que é dinheiro de Deus. Corta no dízimo, não dá mais o dízimo, não dá mais a primícia. Corta a oferta. Cortou no lugar errado. E uns irmãos me procuraram depois do culto. Pastor, essa palavra que tu falou hoje foi para mim. Nem sabe como eu me alegrei, irmãos. Nem sabe, assim, que coisa linda lá no meu coração. Quando alguém ouviu a palavra de Deus e disse, pastor, eu fui atingido pela palavra de Deus. Eu cortei, eu estou apertado financeiramente, eu cortei o dinheiro que era do Senhor, peguei para mim. O que a Bíblia diz? Que quem faz isso é? Ou não ouvi? Vamos falar junto, o que a Bíblia diz? Quem corta o dinheiro que é de Deus? Quem se aposta do dinheiro que é de Deus? É ladrão! Ah, pastor, isso é um palavrão dentro da igreja. É ladrão mesmo. Se a Bíblia diz, é. Se um homem olha com olhos de adultério para uma mulher, o que Jesus diz que esse tal homem é? Adúltero! Jesus disse isso e é assim. Se alguém de nós, antes de se converter, tinha o hábito de ficar olhando as guriazinhas por aí, para com isso, meu irmão, limpa teus olhos. Ah, pastor, não tem a pastor, é Deus que diz. Tem que renunciar. Se tu estás na rua e tu é recém-convertido e está sendo tentado por uma pessoa que está ali, atravessa de lado. Foge. A Bíblia diz foge, foge. Renuncia ao teu apetite do olhar. Alguns irmãos dizem, ah, pastor, eu não consigo jejuar. Não consegue renunciar à comida um dia? Renuncia! Jesus teve uma vida de renúncias. Renunciou fazer a própria vontade. Ele se esvaziou. Olha, eu acho que esse é o exemplo maior de tudo que Jesus fez. Para mim não é nem os milagres o maior. O maior milagre é ele ter o poder que tinha e não usou para fazer show pirotécnico. Vocês querem ver o descer da cruz? Olhem aí, pessoal, lá vou eu. E vai. Jesus nunca usou o poder dele para ele mesmo. Sempre para abençoar as pessoas. Isso é um milagre. Já pensou nós tendo todo esse poder, hein, irmãos? Você sabe que o dinheiro é também uma certa forma de poder. Digamos que alguém de nós tivesse muito dinheiro. E normalmente quando a gente tem muito dinheiro, a gente também quer dar shows. Pode ser assim o normal da vida humana. E agora alguém se converte. Antes usava aquilo para se exibir. Não é que não pode ter dinheiro. Não é que tu não pode ser rico. Pode, tomara que todos nós fossem ricos. Amém, irmãos? Quem quer ser rico aí? Os outros querem ser pobre? Deixa Deus mandar. Se Deus manda, manda. Sabe, às vezes os crentes confundem. Ah, pastor, o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Nós damos aqui na frente, então nós não vamos dar coisa do diabo para Deus. Sabe o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, podemos dizer que ele é neutro. Uma televisão, você fazendo bom uso, ela pode ser neutra. Um computador, você pode fazer coisa muito boa com ele e coisa muito feia com ele. Com dinheiro a mesma coisa. Perceba, irmãos, mas nós temos que saber renunciar. Quando você está na sua casa, você às vezes precisa ter um tempo com Deus, e tu sabe quando o Espírito Santo está te chamando para tu falar com Ele? Tu sabe que o teu coração começa a sentir um desejo de estar na presença de Deus, um desejo de pegar a tua Bíblia e ficar a sós com Deus, lá no teu quarto, lá na tua sala, lá na tua cozinha, tomando um cafezinho com Deus. Ou um chimarrão com Deus. Vocês já tomaram chimarrão com Deus ou não? Já? Está sozinho em casa, eu faço seguido isso. Sento lá na minha sala, às vezes não tem ninguém em casa. Faço um chimarrão só para mim. Não é por egoísmo, é porque não tem ninguém em casa para repartir, tá? Ontem foi um dia que passei o dia sozinho. Sabe o que eu digo? Senhor, senta aqui comigo. Pai, Filho, Espírito, senta aqui comigo na sala. Você pode fazer isso, me ensina a tua palavra, Senhor. Não é porque eu sou pastor, irmãos, eu sei, ó, quando eu vou dizer para você de coração, eu largo o, se dá para dizer o título pastoral, de lado. Deus ensina o Paulo, o ser humano, o cristão Paulo, ensina porque ele precisa de ti, Senhor. Você já pensou quantos títulos tu tem na vida? Tu é mãe, tu é pai. Tu tem o título da tua profissão. De repente, alguns aqui já são avós, é um outro título. Você, quantas coisas tu é. Mas diante de Deus, na presença de Deus, tu não és os teus títulos. Renuncia aquilo ali, por um momento. Está entendendo o que eu falo, irmãos? Renuncia. Não é o pastor Paulo que vai se sentar com Deus, lá na sala, sozinho com Deus. Não. Lá é só o Paulo. O simples, humano, ser humano, Paulo, que vai se sentar com Deus. Renuncie a essas coisas. Porque sabe uma palavra de Deus que mexe muito comigo? Diz assim, que Deus pesa o Espírito. Deus sabe com que intenção tu te aproximou dEle. Deus sabe se tu te sentar lá para tomar um cafezinho com Deus, só você e Deus em casa. Deus sabe. Deus sabe a hora que você vai orar ali de noite. Deus pesa, Deus conhece o interior. Deus sabe com que coração você veio aqui nessa noite. Deus sabe tudo. Deus conhecia o coração de Jesus plenamente. E ali o Senhor Jesus submeteu tudo ao Pai. Tudo. A vida com o Senhor Jesus, ela é uma vida que tem que ter da nossa parte entregas. Rendição. No mundo das guerras, quando um grupo se rende para o outro, às vezes a gente pensa, o grupo que se rendeu, perdeu. É, parece pela lógica natural. Mas às vezes, é uma perda que é ganho. Muitos de nós, pegou um pouco das notícias, durante 30 anos houve guerra lá na Angola, não foi? Às vezes a gente vê na TV aquelas reportagens, as pessoas sem uma parte da perna. tem minas até hoje, foram enterradas no chão e explodem, matam pessoas, decepam parte da perna. Um dia eu falei aqui, essa guerra durou 30 anos, porque dois políticos brigaram, dois líderes políticos brigaram, e um ganhou a eleição, o outro perdeu, e o que perdeu não quis entregar o governo. Por 30 anos, milhares e milhares e milhares de cidadãos, de patriotas deles mesmos, se mataram os dois grupos, 30 anos. Acabaram com o país, além do lado humano, acabaram tudo. Prédios públicos, casas, tudo acabou. Era bomba, era tiro, tudo destruído. Porque dois homens resolveram brigar. Um país inteiro entrou na briga porque dois. E o que perdeu e o que ganhou, nenhum quis abrir mão de nada. Nenhum se rendeu. Isso vale também na nossa linguagem, irmãos. Se um casal resolve brigar dentro de casa, se não houver rendição, um acordo de paz, alguns brigam até se matar. No trânsito, tu tem que sair para o trânsito, de manhã sai da tua casa e diz: Senhor, todos os que me causarem problema no trânsito, eu vou abençoar. Ou você pode dizer: eu vou brigar com todos que me causarem problemas no trânsito. Bom, então quer dizer que você vai viver brigando. E também devo te dizer uma coisa, e não pensa que tu é o melhor motorista do mundo. Vamos combinar entre nós, que todos nós cometemos alguns erros no trânsito. Às vezes involuntários. Cometemos, aí os outros podem ficar bravos conosco. Então vamos tomar uma atitude de sempre abençoar. Ah, errei aqui, abençoa. O outro errou, abençoa. Mas se nós saímos com o espírito predisposto à briga, ah, vai dar briga mesmo. Outro dia eu estava ali em Porto Alegre andando, e um ônibus fechou um carro menor. O motorista do carro parou, trancou o ônibus na frente, desceu, pegou um baita pedaço de pau assim, e chamou o motorista para a briga. Tudo no trânsito. Tipo de coisa que pode até morte dar. Para que isso? Talvez houve um erro involuntário. E ainda que foi um erro voluntário do motorista do ônibus. Sai da briga. Te humilha. Te esvazia de ti mesmo, do teu orgulho, que acaba o orgulho se exalta. Outro dia eu estava aqui subindo a Boqueirão. E tinha um cara no meio da rua, estacionado, conversando com outro. E eu dei só um toquezinho na buzina, assim, aquele, ó, um alerta, está no meio da rua. E a pessoa botou a mão para fora e destacou um dedo. Me veio um negócio aqui assim. E eu disse: fica quieto, Paulo. O velho Paulo ressuscitou na hora. Sabe o que levantou aqui? Orgulho. Orgulho de ser xingado por alguém, e ainda injustamente. Levantou aqui e disse: ai, Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios capítulo 15, versículo 31? Ele disse assim, ó: dia após dia morro. Tu tens que morrer todos os dias. Jesus disse lá em João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando você abre mão dos teus direitos, até o direito de xingar, quando você abre mão do teu orgulho, sabe o que Deus vai te dar? Vitórias, bênçãos. Mas se nós vamos para a briga, perdemos tudo. Jesus nos ensinou, se esvaziou, tornou-se servo, servo que serve os outros, se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte na cruz. Hebreus 12 diz que nós lemos, ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta, por causa do Senhor. Talvez alguns de vocês tinham um convite hoje à noite, para ir aqui, para ir ali na casa de um amigo, que não seria nada problemático, mas você abriu mão daquela convivência para estar nessa convivência. Amém? Depois você passa no teu amigo. Talvez chegou uma visita na sua casa, pouco antes do culto. Ah, vamos lá na igreja primeiro, depois traz a tua visita junto. Irmãos, a vida com Jesus, Ele mostrou, é uma vida de renúncias, de abrir mão, é uma vida, sim, de não deixar o nosso eu governar, mas deixar Deus governar. Eu estou falando tudo isso e acho que vocês estão fazendo os seus raciocínios internos. Que bom se alguém sair daqui e possa dizer: Deus, o Senhor falou comigo hoje à noite. Eu sou teu discípulo e eu quero continuar teu discípulo, Jesus. E você está revisando tudo, ou algum aspecto da sua vida. E você precisa fazer alguma renúncia. Precisa abrir mão de algo. Seja do teu tempo, seja às vezes sentimentos. Até para orar tem que renunciar, estar em outro lugar, ou com outras pessoas, tem que parar. Para ficar sós com Deus, tem que renunciar à televisão, tem que renunciar ao computador, tem que renunciar à esposa e esposo, para ficar sozinho com Deus. Para vir aqui, tem que renunciar. Para ler a Bíblia, tem que renunciar a ler outros livros e outras coisas. Ah, nem são livros, não são, não, nada é pecado. Não, pastor, não precisa ser coisas pecaminosas. Mas Deus, em primeiro lugar, você está renunciando às outras coisas. Com isso, quando nós renunciamos, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus exaltou Jesus e colocou o nome dele acima de todo nome, para que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando nós abrimos mão, nós vamos ser exaltados por Deus, mas essa é uma atitude que exige fé. Se tu não tem fé para te posicionar, não funciona. Sabia? Renunciar. Por isso Jesus veio ao mundo. Nessa véspera de Natal, que já estamos quase, Ele renunciou à glória eterna. Ele renunciou a fazer a sua vontade. E renunciou à coisa mais importante que uma pessoa tem, que é a vida. Ele renunciou. Quando Deus coloca algo no teu coração, podes renunciar tudo à volta e seguir Deus. Porque Deus sempre tem razão. Deus sempre sabe mais. Imagina você, que tem alguém aqui hoje à noite, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, e alguém vem de uma religião que mexe com espíritos malignos. Eu tenho que dizer: renuncie a essa religião, porque ela está te destruindo. Se alguém tem uma religião que tem ídolos, renuncie os ídolos e aquele tipo de religião, porque é contra a palavra de Deus, ídolos. Mas vem da nossa história, vem da nossa família. Vai bater boca com Deus. Vai bater boca com Deus. Pode bater. Sabe, ponha isso sempre na sua mente. Deus sempre me vence. Deus sempre sabe mais. Ele conhece tudo. Tem uma coisa que tem me ajudado muito. Há uns meses atrás, aí eu descobri uma frase. É essa frase que eu acabei de falar. Deus sempre me vence. Comecei a descobrir essa frase quando começamos a estudar sobre finanças. Você pode fazer a prova com Deus. Se você der X para Deus, Deus te dá X mais Y. Porque você não consegue vencer Deus em generosidade. Ele é mais generoso que você. Sabia? Quando você é bom para os outros, Deus vai ser melhor ainda para ti. Porque tu não pode vencer, Deus é invencível. Quando você se humilha, por mais que você se humilhe, você não vence Deus em humilhação. Jesus se humilhou ao máximo, até a morte. Mas pastor, ao se humilhar eu estou descendo. Sim. Só que quando você desce voluntariamente, por causa de Deus, em obediência, sabe o que Deus faz contigo? Deus te exalta. Ah, pastor, isso é de um dia para o outro? Às vezes é. Às vezes leva um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. A história de José. Quando José estava lá no Egito, preso, injustamente, escravo, trabalhando de doméstico numa casa. Uma série de injustiças. E ele sempre obedecendo a Deus e obedecendo. E parece que cada vez estava pior a vida dele. Num dia, um homem importante lá do governo egípcio se lembrou de José. E Deus usou as circunstâncias para levantar José. Sabe o que, que Deus diz? É ele que abate, é ele que derruba e é ele que exalta. Aconteceu com o próprio filho dele. Vocês acham que o Senhor não estava, o Senhor Deus assistindo, vendo tudo, vendo tudo? Parece que o filho dele, num determinado momento, ia de mal a pior. Mas Jesus sabia que o governo todo estava nas mãos do Pai. Quando você tem essa certeza, você renuncia. E não é renunciar chorando. Ai Deus, eu estou renunciando. Não! É renunciar sorrindo, voluntariamente. Deus pesa o espírito. Imagina que alguém chegou aqui na igreja, leu na palavra de Deus, aprendeu, se converteu, e agora aprendeu sobre dinheiro. Mas pastor, dinheiro é muito pesado, o dízimo. Que nada. Dinheiro mais bem gasto, mais bem investido da minha vida. É esse que eu entrego aqui. Eu tenho essa convicção. É esse que eu deixo no altar. Deus deixa a gente viver com os 90%. E às vezes a gente gasta e depois até fica frustrado com o que gastou, é ou não é? Não estou dizendo que é tudo que é situação, mas tem situações assim. De repente a gente vai lá e compra um terno novo, bonito, senhoras, irmãs, um vestido novo. Se empolgou quando viu lá, chegou em casa, vestiu melhor. Ah, mas não ficou bem. Não era bem isso que eu queria. Aí já bate aquele sentimento meio ruim, né? Aí tem vergonha de ir lá na loja trocar, e aí já entra o orgulho também, né? Ih, porque comprou errado. Às vezes a gente gasta conosco mesmo. E não faz bons investimentos. Às vezes faz. Eu estou dizendo às vezes, por isso que eu digo às vezes. Mas esse que tu entrega para Deus, que felicidade. Que alegria. Quando nós renunciamos, irmãos, quando nós nos esvaziamos, ai, como o Pai fica feliz. Às vezes nossos filhos vêm empolgados com uma ideia, diz, pai, eu quero fazer isso, pai, eu quero fazer aquilo, e tu diz, filho, não. Eu não estou te apoiando nessa ideia. Aí o que acontece com o filho? Ele murcha. Aqui tem um som assim, né? Murchou o filho. E o filho obediente, ele murcha, tudo bem. Não esperava, às vezes, aquele não. Mas é um moço de Deus, uma moça de Deus. E vai pensar, e pensa, e fala com Deus. Pai e mãe têm razão. Mas tem aquele filho que murcha. e cresce uma parte do rosto. Cresce essa parte aqui. Não é um Pinóquio. É os lábios. Fica emburrado. E tem outros que murcham, cresce uma parte e começam a falar. Forte, agressivo. Você acha que isso agrada a Deus? E que agrada o próprio pai e mãe? Não. Um dia Jesus fez uma oração para Deus e Deus disse não. Você ouviu o que eu falei? Um dia Jesus fez uma oração para Deus e Deus disse não, meu filho. Qual foi a oração? Pai, se possível, sei que está difícil, Pai. Passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse cálice. E o que que o Pai disse? Não está escrito na Bíblia, mas está mostrado na Bíblia. Não, meu filho, não é possível afastar o sofrimento, tu tens que enfrentá-lo. E aí o filho deve ter dito, amém, Pai, me dá forças para suportar essa hora. Você já pensou? Que filho obediente? É disso que nós estamos falando hoje à noite. Jesus, ao tornar-se ser humano, ali já se esvaziou. A sua vida toda foi uma vida de esvaziar-se. Por isso, ganhou o nome acima de todo nome. Deus falou contigo hoje de noite? Quando eu trago uma palavra dessas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dentro de mim dá um tremor de eu não desagradar a Deus em nada. Chega a ter uma tremura nas pernas, agora mesmo. Você sabia? Por causa de Deus. Eu prego aqui todas quinta e domingo. Vocês sabem, vocês me ouvem toda hora. Mas quando vem um temor de Deus, para a gente ser parecido com Jesus, e é um desafio esse. Por isso que o Paulo dizia que ele tinha temor e tremor. O temor é algo no coração, na alma, vamos dizer, o temor a Deus. E o tremor é no corpo. Eu prego aqui sem dificuldade nenhuma, dá para dizer humanamente falando. Pela graça de Deus, acho que hoje posso pegar qualquer parte da Bíblia, abrir e sair pregando. São quase 30 anos andando com Deus. Pela graça de Deus eu digo isso. Mas eu estou fazendo o que estou fazendo aqui com tremor nas minhas pernas. E não é tremor de medo de público, porque pela graça de Deus também não tenho. Tive muito já. Porque vocês são meus conhecidos, talvez é num público diferente, que eu nunca vi, dá uma balançadinha, né? Mas vocês são de casa, meus irmãos, do dia a dia que eu sirvo vocês, toda hora sirvo a mesa do Senhor aqui. Mas esse tremor é diferente, é para não desagradar a Deus em nada, no meu ministério, aconselhando vocês, agora pregando essa palavra, e que esse santo temor venha sobre cada um de nós também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu queria te pedir que você mesmo, a sós, falasse com Deus por um momento. Você a sós com Deus. E faça uma análise assim, medita na tua vida, como é que tem andado com o Senhor. O quanto tu renuncias, o quanto tu segues ao Senhor. Senhor Jesus se esvaziou, se humilhou, abriu mão de tudo, o que até nem precisava ter aberto mão. mas abriu. Pode ser que alguns de nós tenham problema com orgulho. Abre mão disso, isso faz muito mal para ti. Ou alguém tem uma fé, religiosidade errada, abre mão disso. Ou alguém de nós tem um pecado escondido, ou um pecado público, abre mão disso. Deus vai te honrar se você fizer, você vai ver. Pode pôr Deus à prova, Ele vai te honrar. Pode ser que você não está administrando bem o seu tempo. Você diz, pastor, eu não tenho tempo para Deus. O tempo é teu, é você que administra. Abre mão de outras coisas para dar o tempo para Deus. Renuncia. Te esvazia. Porque quando você se esvaziar das coisas próprias do ser humano, o Senhor vai colocar as coisas dele dentro do teu coração. Às vezes são nossas opiniões, às vezes é um gênio difícil de controlar, abre mão disso, deixa Deus governar. Aquieta o teu coração. Pode ser que você tenha problema com finanças, e até está roubando de Deus, renuncia a isso, e faz as coisas como Deus ensina. Você vai ver que vai ficar tudo muito melhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Te agradeço pela graça de ensinar a Tua palavra. Te agradeço que o Senhor me deu essa bênção também hoje de noite. Mas eu estou fazendo com santo temor e tremor. Porque nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas que definem destinos, que podem levar uma pessoa a ser muito feliz ou muito infeliz, depende das atitudes dela, que pode levar alguém a ser teu discípulo mesmo, tirar alguém de um engano. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, ela entre profundamente no nosso coração. E nós permitamos que o Senhor seja Deus sobre nós. Nos ajuda, Deus, para não tomar as decisões erradas. Para não investir nosso tempo também errado. Nem nossos talentos, nem nossos bens. Nos ajuda, Deus. Investir a nossa alma no Senhor. Porque o Senhor Jesus, tudo que Ele tinha, Ele devolveu a Ti, Senhor. E o Senhor, por sua vez, deu mais para Ele. E o colocou acima de tudo e de todos. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para trás. A não olhar para os lados, perdendo a nossa atenção. Nos ajuda. E como grão de trigo, Senhor, nos ajuda a morrer, como Paulo disse, dia a dia morro, me ajuda a matar velha natureza todos os dias. Todos que pedem essa ajuda do Senhor, digam amém. Amém, Senhor, me ajuda, Senhor. A Tua palavra me ensina claramente, Senhor, que primeiro eu devo morrer, depois eu ressuscito. Primeiro eu tenho que crer, dar crédito a Ti. Depois eu vejo as coisas. Primeiro eu tenho que me humilhar. Depois serei exaltado. Eu creio que é assim e vou viver assim. Amém, Pai. E amém. E amém. Amém, irmãos. Primeiro, morro. Depois ressuscito. Isso no dia a dia já. Não estou falando da eternidade. Primeiro me humilho, depois sou exaltado. Primeiro creio, depois eu vejo o fruto da minha fé. É assim, irmãos. Dá o passo. Dá o passo. E tu vai ver que é maravilhoso. Muito maravilhoso viver com Deus. Muito. Você pode crer, porque Deus, diz a Bíblia, nunca envergonhou aqueles que creem. Nunca. Eu só vejo envergonhado, sabe quem? Os que abandonaram o Senhor ou que não creem. Eles são envergonhados, espiritualmente falando. E até às vezes nas coisas naturais da vida. É bom andar com Deus? Irmãos, firme. Não deixa esse espírito do mundo aí te pegar, viu? Não deixa não. Também nesse tempo de Natal, é um tempo lindo para nós, mas é ao mesmo tempo um tempo perigoso. A correria nos envolve, né? A gente não para. Pare com Deus. As minhas horas mais felizes na vida, sabe quais são? As que eu estou sozinho com Deus, às vezes com a minha esposa, em termos de espiritual, nós como família. E essas horas aqui com vocês. Eu não troco esse lugar aqui, esses horários aqui por nada. E a gente está junto. Hoje eu tinha no meu coração de trazer uma palavra assim de ensino, de instrução forte. De levar nós todos a firmar mais as decisões. Faz isso. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, sabia? Eu gosto muito que o Davi disse lá no Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Mas nós podíamos ampliar esse versículo muito mais. Fui moço, os mais velhos aí, né? E agora já não sou tão moço, vamos adaptar um pouco o versículo. Mas jamais vi o Senhor permitir um servo seu ficar na vergonha. Às vezes nós somos humilhados, às vezes temos que ser derrotados, mas lá adiante somos honrados. É assim, nunca podes considerar a tua vida um momento só. Se alguém te xingar no trânsito, já está combinado, né? Você não deixa a velha natureza voltar, te repreende na hora. Eu te amarro, amarra logo, viu? Eu te amarro, Satanás. Não é o Satanás. Ali é a velha natureza, eu te amarro, tu fica debaixo do banco, viu? Bom, aí nós podíamos dar muitos exemplos, não vou começar a pregar de novo, né? Gente, muito obrigado que estiveram aqui hoje à noite. Eu creio que nós todos fomos muito abençoados. Eu fui muito abençoado com essa palavra, né? Escolhe sempre, sempre, andar com Deus. Jesus se humilhou, é o caminho que Ele ensina para nós. Certo? Alguém gostaria de orar por alguma coisa especial ainda? De repente está passando um momento difícil, está atravessando, às vezes, uma doença, uma coisa interna tua, não precisa dizer nada, mas alguém gostaria de orar? Pode fazer um sinal com a sua mão aí, eu queria levantar uma oração a Deus. Isso não estava previsto? De repente alguma coisa assim está te apertando, ah, tem um irmão que já está pedindo, amém, vamos pedir para Deus, em especial, cuidar de vocês. Gostaria que esses que pediram a oração se ajoelhassem a Deus. Eu vou me ajoelhar com vocês. Tenho um sentimento no meu coração que grandes necessidades existem em alguns corações aqui dentro. Quem quer se ajoelha, pode ser por qualquer motivo. Começamos falando dos que levantaram as mãos, mas pode se estender para todos. Obrigado, Pai. Pai, eu te agradeço por essa irmandade, por essa igreja. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos ensina como é a vida contigo. É uma vida de renúncias, mas é uma vida de glórias também, porque assim enxergamos na tua palavra. Obrigado pelos irmãos que também se humilharam e estão agora pedindo algo em favor de suas vidas, bem particulares, bem pessoais. Podem ser necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades na família, necessidades também espirituais. Apresentamos a ti agora, Pai. Eu te peço que a tua mão de poder, aquele teu braço estendido que fala o profeta Isaías, o teu braço traga socorro e livramento para a glória do teu nome. Entregamos a ti, Pai. Renunciamos mesmo às nossas táticas, às nossas maneiras de dar os jeitos, e entregamos para que o Senhor dê o jeito do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. E amém. Amém, Pai. Amém.